Look. Já era de se esperar, vindo de você. Não tem como negar. A gata sabe fazer. Sabe, faz de um jeito que me deixa louca. Ela faz de um jeito que me hipnotiza. Dá vários beijinhos, beijo na minha boca. Malvada na pira, tira minha camisa. Quando você vem sussurrando, me pedindo baixinho, Ludmilla, pode acabar comigo. Eu fico on. Sedução é o sobrenome dela. Aí eu jogo ela na parede. Várias serradas de baixo pra cima. Tá me molhando várias vezes. Ela fala, me dá água, tô com sede. Eu falo, calma, toma, bebe leite. Bebe leite, bebe leite. Na minha cama, se agita. Pela nona, sem calcinha. Na minha base, ela faz loucura, faz loucura. Na minha base, sintonia. E se pai ainda traz amiga. Ela é o amor da minha vida. Sem tirar de dentro, sem tirar de dentro. Sem tirar de dentro, sem tirar de dentro. Sem tirar de dentro, sem tirar de dentro. Sem tirar de dentro. Vê se não perde tempo que eu tô te esperando em casa. Não se preocupa com a sua roupa que eu te quero pelada. Deixei o beck que cê gosta do lado da cama. E depois a gente acende pra te ouvir. Nós dois no quarto, ela não cansa. De quatro empina a bunda, bundão que balança. Eu vou te dar tapa se cê permitir. Você quem mostra, quem manda aqui. Só vou tirar se cê gozar. E seu corpo tremendo, eu não me canso de te olhar. Gêmeo baixo pra vizinhança não acordar. Gato, vou embora, mas eu prometo que eu vou voltar. É que essas putas congelam meu sentimento. É que eu vou gozar só pra passar o tempo. Na madruga cê me chama pra fuder. E se eu dizer que não, eu sou marrento. Cê viciou e nós dois fudendo. Nós dois fudendo. Na madruga cê me chama pra fuder. Se eu disser que não, eu sou marrento. Eu viciei, nós dois fudendo. Nós dois fudendo. Thank you.